Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SPSR, vamos estar deste lado nos próximos 60 minutos e começamos com um disco novo, Remember, marca o regresso do islandês Ólafur Arnalds e todos os temas deste novo disco saem inspirados de um novo software, ideia de Ólafur Arnalds e do engenheiro Aldur Edjarn. Consiste basicamente na existência de um piano central que comanda automaticamente outros dois pianos, fazendo-os tocar, de vez em quando, sozinhos. Ólafur Arnalds e Remember, a fundir a música neoclássica com a eletrónica, exemplo disso, Ypsilon, a abrir o Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Dois discos novos em destaque no arranque do Entrance. Primeiro Olafur Arnalds com Remember, logo a seguir Radiate Through You. Ensemble Economique, o projeto de Brian Pyle. O disco esteve para se chamar Music Saves Lives, mas de Radiate Through You, edição Dano Valley Records. Por aqui Music is Life, a contar com Alexander Molero. Continuamos depois com mais uma para Olafur Arnalds, Partial, e agora Hans Zimmer, que com Benjamin Wallfisch foi o responsável pela banda sonora do último de Denis Villeneuve, Blade Runner. Por aqui 2049, agora no Entrance. A dona dos Glass Candy, Desire, vai voltar aos discos com os Chromatics este ano. Chama-se Johnny Jewel, já editou dois LPs em nome próprio, um deles chama-se Digital Rain, rodou o tema título. Logo depois, junto Spori Atami, o iraniano a ligar-se a Darren McClure, este a viver no Japão, de In Between Spaces, Summer Rain. Para continuarmos com um projeto novo, chama-se Exit North. Vamos ouvir North, a única faixa instrumental, junta o multi-instrumentista Charles Storm, Ulf Janssen e também Steve Janssen, ex-Japan, e claro, Thomas Finer, o sueco, já foi dono do Zenywan, de Exit North, pela primeira vez por aqui, North, retirado de Book of Romance and Dust. Thank you. Também pela primeira vez por aqui, depois de Exit North, uma alemã com ascendência búlgara, vem a Portugal no próximo dia 12 de outubro apresentar Chameleon, de Lisa Morgenstern, Codex, depois de Green Kingdom, também edição nova este ano, chama-se Sea and Unseen, o projeto de Mike Cotton, por aqui Breeding Sea, quase no final do Entrance de hoje. Seguimos com uma espécie de lenda, um canadiano, está no ativo desde os anos 70, Kerry Limmer, agora de Pale Catalog, Cassation. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Destaque para a música de Ilias, o projeto do nova-iorquino Keith Caniff, depois de Carrie Limmer. Ilias com o novo Veriditas. Harmonia, um dos temas gravados sempre à noite, na calma da noite. Logo a seguir, Jasper TX, antigo alter ego de Dag Rosenqvist, projeto sueco com Abandon. E para o final, Dreams, mais uma da Ilias. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Eu regresso de hoje a 8 dias e não se esqueçam, no sítio do Em Transe encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Até de hoje a 8 dias, fiquem desse lado.